Quem que eles pensam que eu sou? Contando dinheiro no meu voo. Ah, quem que eles pensam que eu sou? Só tô contando dinheiro no meu voo. Só tô contando dinheiro no meu voo. Só tô contando dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ah, tu esquema é só aqui vem pra movimentar esse dinheiro. Pouca vadia, eu tô trabalhando, porra. Quem é o segredo? Deixa a movimentação. Deixa que eu passo no cartão. Deixa que eu passo no cartão. Pra não parar de frustração. Pra não parar de frustração. Eu só vejo ele falando, parecendo um papagaio. Querem saber o segredo, eu explano, é trabalho. Tentaram falar que é sorte, eu falo sorte é o caralho. Nós tá chegando no milhão, de centavo a centavo. Ainda vou tá faturando, até mesmo que eu morro. Spotify tá pagando, tô faturando com roupa. Cês devia fazer o mesmo, tirar meu nome da boca. Cala a boca, seu verme, você é quebrado, pô. Eu vou me aposentar de dos 40 nessa porra. Leva minha puta no shopping. E sair fora de bolso. É que nós é referência. Executa, ele só sonha. Se quiser ficar de exemplo, fala meu nome de novo. Cala a boca, trabalho, eu tô vadiando, porra. Nós sabe fazer dinheiro, mas também aproveita fogo. Os que tava lá na pior, hoje desfruta da melhora. Astrogang mob tais, de novo furando a bolha.